Meus irmãos, na verdade, nem o conhecimento intelectual, nem a nossa opinião, a aprovação ou reprovação de todo esse assunto tem importância. O que o Senhor deseja é despertar a cada um de nós, despertar em cada um de nós o olhar de sabedoria, irmão. Sabedoria para um contexto, uma realidade profética. O Senhor quer nos tirar dessa dimensão terrena e nos colocar numa visão mais ampla, a visão do reino, a visão de sábios, a visão de templos do Espírito Santo, entendendo o contexto profético. A palavra do Senhor está se cumprindo bem diante dos nossos olhos e muitos de nós estão dormindo, muitos estão no púlpito pregando, mas dormindo. Muitos estão nas reuniões eclesiásticas brigando bravamente pelas doutrinas ou pelas questões locais, mas estão dormindo. Eu vejo líderes discutindo os motivos dos Estados Unidos, atacando, defendendo cada um dos lados. Eu vejo muitos chorando por mortos inocentes. E é claro que todos nós não apenas vamos chorar esses mortos inocentes, mas vamos orar e interceder pelo povo inocente que paga com a vida. Porém, nós precisamos ir muito além. Nós precisamos ter nossos olhos fitos um pouco mais longe, no horizonte da história, detalhadamente apresentada pelo Senhor, para a preparação da noiva atenta. Da noiva atenta, irmão. Eu e você atentos para os sinais. Como Pedro diz, o dia vai clareando e os sinais ficam muito nítidos. As coisas ficam iluminadas, patentes aos nossos olhos. O Pai deseja, irmão, nosso despertar para o momento do fim com o propósito de o buscarmos mais e redirecionarmos toda a nossa vida para ouvir absolutamente tudo o que Deus quer nos revelar, a fim de crescermos espiritualmente e conduzirmos a milhares de pessoas por um caminho de salvação por Jesus. A palavra do Senhor diz claro em Amós 3, Ele não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Irmão, Jesus está voltando. Irmão, Jesus está voltando. Você que talvez nem seja crente está ouvindo essa ministração. Não há diferença entre crente e não crente, entre católico, espírita, batista. Não há diferença. Se existe uma diferença, e existe, é o sangue de Jesus sobre nós. Agora, se o sangue de Jesus estiver sobre você, você vai ter uma experiência com Jesus. E a verdade que é Jesus te libertará de toda idolatria, de toda cegueira. E você vai caminhar em conhecer e conhecer cada dia mais a Deus e a sua palavra. Mas eu não quero te colocar diferente de crentes. Diferente por causa do título religioso que te deram. Não, eu estou falando para você também. Jesus está voltando. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Jesus está voltando. Estamos às vésperas do grande arrebatamento da igreja, da noiva, daqueles que andam apaixonados por Jesus. Não dos religiosos, mas daqueles que estão apaixonados por Jesus, irmão. E todo mundo, milhares de crentes em Jesus estão vivendo suas vidas como se nada fosse acontecer. Agora eu estou falando crentes título. Aqueles que levam o título de crente em todo mundo, milhares desses estão vivendo suas vidas como se nada estivesse acontecendo ou como se nada fosse acontecer. Quando vão orar, ó Deus, me abençoa, me dá. Ó Deus, eu estou planejando isso. E vão levando as suas vidas atrás dos seus próprios interesses. Alguns até declaram clamorosamente contra a guerra. Ó, nós temos que nos levantar contra esta guerra. Que absurdo esta nação. Mas continuam cegos para o momento profético que estamos vivendo. Que antecede o grande rapto. Momentos, irmão, atos, acontecimentos proféticos que estão diante dos nossos olhos, que estão anunciando: eu estou vindo arrebatar a minha igreja. Muitos estão cegos para isso. Um pouco mais, irmão, e a igreja de Jesus será arrebatada. Os acontecimentos à nossa volta anunciam isso a todo instante. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem quer enxergar, veja. Está a cores e ao vivo diante dos nossos olhos, nos aparelhos de televisão, dentro de nossas casas. Eu não desejo, irmão, que você ouça todo esse estudo e aprove ou não minha opinião ou meu ponto de vista. Não, não, não. Eu estou apresentando fatos reais que estão diante dos nossos olhos todos os dias e associando-os às palavras imutáveis e inconfundíveis da profecia. O Senhor me dirigiu claramente nessa ministração. Eu não tenho dúvida disso. E colocou nas minhas mãos, enquanto eu estava nos Estados Unidos nos primeiros dias da guerra, tudo o que eu precisava para ter compreensão e a visão correta desse momento profético. O Senhor me levou a livrarias, o Senhor colocou notícias, o Senhor colocou matérias nas minhas mãos. Embora eu não assistisse televisão um dia sequer, não assisti uma matéria sequer de televisão nos Estados Unidos nesses dias, que foram os primeiros dias da guerra. Mas o Senhor me levou a estudar, me levou às livrarias, me levou a ouvir o povo, me levou a ouvir até mesmo os brasileiros. Da mesma forma, Ele está fazendo com você agora. Assim como Ele me revelou, Ele está entregando a você. Comigo foi por outros canais, mas a você está sendo por este CD que você está ouvindo, ou talvez pelo livro que você poderá ler, uma cassete, ou talvez alguém está transmitindo esse CD pelo rádio. O Senhor está lhe entregando uma mensagem de despertamento espiritual. Para de viver como você está vivendo, olhando para si mesmo, buscando tudo para si mesmo. Nós não estamos discutindo uma doutrina escatológica. Deixa eu ver se o pastor Sóstenes está certo. Quem concorda, quem discorda? Não, irmão. Cala a boca. Os resistentes de plantão, os teólogos, entre aspas, que só querem trazer confusão, dúvidas, resistência, perturbação. Para um pouco. Vai para diante do Senhor. Fala, Deus, olha a minha vida, Deus. Nós teremos que forçar, irmão, nós teremos que deturpar o texto bíblico se nós quisermos desassociar todas as profecias desses acontecimentos que estamos vendo diante dos nossos olhos. E nós seremos, assim, os mais tolos dessa terra. Aqueles estudiosos, que fazem questão de provar o contrário do que a Bíblia está dizendo, ou do que os nossos olhos estão vendo, dos acontecimentos. Hoje mesmo assisti na televisão a Argélia destruída, prédios e prédios, vidas e vidas debaixo dos escombros. Isso não te diz nada, irmão. Jesus está voltando. Nós não podemos ser céticos. Nós não podemos ser humanistas. Nós não podemos ser só raciocínio puro. Nós temos que fazer como Paulo. Senhor, eu levo minha mente, meu raciocínio cativo a Ti. Senhor, eu entrego na Tua presença. Toma com Teu fogo tudo que é meu e põe em mim a mente de Cristo. A palavra do Senhor diz claro em Mateus 24 que o tempo do fim seria como nos dias de Noé. Tudo estaria acontecendo, mas muitos não acreditariam. Continuariam cuidando das suas vidas, incrédulos. Tem o título de crente, mas incrédulos. Eu posso estar falando para católicos mais crentes do que muitos que têm título de crente. Conheço católicos que buscam a Deus honestamente, com fidelidade, que são mais crente do que muitos que têm título de crente. Estão me ouvindo agora, estão recebendo o temor do Senhor. Eu vou buscar mais a Deus, eu vou acertar minha vida, eu quero Jesus. Eu não quero idolatria, eu quero Jesus. Eu não quero o sistema babilônico de idolatria, eu quero Jesus. Eu oro, irmão, para que nós sejamos transformados, impactados. E que nós não sejamos esses incrédulos que batem à porta da arca, desesperados ao ver que tudo era verdade. Abre, Noé! Noé, abre a porta! Você falou, era verdade, está chovendo, está havendo inundação. O Senhor disse que seria como nos diz Noé, e vai acontecer isso. Vai acontecer de muitos líderes, de muitos que se chamam crentes, de muitos que se acham ateus, de muitos que se acham religiosos, de muitos que se acham discutidores da sua própria religião, que não creem, que não querem buscar Jesus, que é o único caminho, que verão acontecer o arrebatamento da igreja e não haverá mais tempo. Irmão, o Senhor está mais uma vez clareando o dia, para mim e para você. Veja o que lemos lá em 2 Pedro, no capítulo 1. Ele está nos dando todas as orientações para que nós possamos ver, sem sombra de dúvidas, o que está acontecendo. Acontecendo bem diante dos nossos olhos. Não importa as discussões doutrinárias, mas os fatos à nossa volta, que confirmam as profecias do Senhor. O Rei está voltando. E Ele está chamando a sua igreja. Ele está me chamando, Ele está chamando você. Prepare-se.